os dias difíceis estão e o medo toma conta do meu coração. Mas sei que estás aqui tomando conta de mim, me ajudando a enfrentar esta situação. Sem ti, Senhor, tudo seria mais difícil sem a tua mão. Eu não conseguiria enfrentar o dia mal. Sem tua presença em mim, eu desfaleceria. Mais uma vez clamo.